tempo eu penso em te abraçar, em te beijar. Já não posso aguentar, tenho pressa de amar. Vou sem medo de errar, porque tô te amando, viajando, imaginando, podendo te tocar. A gente sente que é diferente, mesmo que tente, não dá pra controlar. Não dá pra controlar.